Haha, enganjado de volta. Tamo Oi. Junto. Ó, oh, só ficou Oi. Que é. O som aqui é foda. É, pode crer. Vai a bamba, T-Boy. Quem não é? Quem não é? Que se foda. Que se foda, quem Sete não é. Vela, rapaz. Foi. E que se foda, quem não é? É assim, ó. Veja, aqui Angelo sabe o terror enfrentar. Babilônia agora cairá, despencar. Só coloca amor sobre a cabeça. Então pensa, veja, como viver sempre da melhor maneira. Olhando para frente assim terá certeza. E a nossa força é uma só, é a mesma. Rasta queima. Uma caneta ponta fina e um leque de rimas. Enganjados é de rocha, sempre vistos em cima. O seu carro bombando, nosso som na avenida. Passar na frente da escola pra agradar as menininhas foi feito aqui pelo real, e o diferente foi feito aqui. Discografado pelo subconsciente. Feche os olhos um momento, sinta o prazer. Sete velas estão acendas, mama, dentro de você. Oi, ao comando centro de Sampa. Oi, vai partir pra cima pra tomar. Oi, chego mesmo pra representar. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Oi, planta da semente pra crescer. Oi, estilo patrão até morrer. Oi, vacilou, eu boto pra correr. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Um só objetivo, a correria é a mesma. Pra ser clássico, como a seleção de 70. Ou tá sempre na pole como fazia o Senna. Que Deus o tenha e ilumine quem ficou, quem chorou. Hoje sorri com meus poemas da garota de Ipanema, gostosa de Diadema. Um beijo pra aquela rainha de pele morena. É só chegar aqui sem nenhum problema. Se é foda, então cola, quem não é sai fora. Aqui é som de bota, autoestima decola. Vampiro se degola, bate boy se espanta. Original está em casa, tá feita aliança. Ganja Clube unida, lábio 82 se arrisca. As irmãs desfila, com os cabelos pra cima. Isso é revelação, dominar. Então, que se foda a trairagem, aqui só tem irmão. Oi, ao comando centro de Sampa. Oi, vai partir pra cima pra tomar. Oi, chego mesmo pra representar. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Oi, planta da semente pra crescer. Oi, estilo patrão até morrer. Oi, vacilou, eu boto pra correr. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Chega pra bombar, pra revolucionar. Família Sete Velas, enganjados, faia pra firmar. J segue firme na rima. O som é do caralho, representa a família. Sim, do jeito que bate eu canto assim. Fim, então desliga logo o que é ruim. Se toca, se liga nessa vibe que não é moda. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Quem já deu o que tinha que dar, se aposenta. Agora me escuta, puxa um banquinho e senta. Eu coloco em prática o que todo mundo tenta. MC de verdade não foge quando representa. Me enfrente e cairás como Golias. Na bíblia do rap, sou o profeta, o novo messias. Pelas ruas vazias, os rude boy queimando um da extensão da ponte Rio-Niterói. Oi, ao comando centro de Sampa. Oi, vai partir pra cima pra tomar. Oi, chego mesmo pra representar. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Oi, planta da semente pra crescer. Oi, estilo patrão até morrer. Oi, vacilou, eu boto pra correr. Eu sou foda, e que se foda quem não é. Veja, aqui Angelo sabe o terror enfrentar. Babilônia agora cairá, despencar. Só coloca amor sobre a cabeça. Então pensa, veja, como viver sempre da melhor maneira. Olhando para frente assim terá certeza. E a nossa força é uma só, é a mesma. Hasta queimar.